Oi, estou aqui para entrevistar o rapper e DJ Jamaica da Ceilândia. Qual é o seu nome completo? Jamaica Botelho Pinto. O pessoal me conhece também como Jamaica Lisandro Cresce. Você sempre fez apologia às drogas? Ah, sim, sempre. Eu sempre falo para todo mundo fumar, para todo mundo cheirar. Todo mundo que é rapper faz isso. Você vem de família humilde? Não, minha família é riquíssima. Ela é dona da metade do país. É mesmo? É verdade. Você tem amigos bandidos mesmo assim? Com certeza, né? Todo mundo da quebrada sempre tem amigos e chegados, né? Que são traficantes ou bandidos. Você se acha revoltado em relação ao sistema do país? Não, o Brasil é um país maravilhoso, não tem racismo, não existe discriminação, aqui é o lugar. E você gosta do que você faz? Não, eu tô aqui de sacanagem, eu odeio o que eu faço, eu tô aqui só na putaria mesmo. E você gosta do que você faz, sua vaca? Para de encher o saco! Nossa!